Palmas aí para a galera do Cabaré do Brega, gente. Que linda apresentação, né? Chimbinha, toda a galera, Marcelo Val, Edilson Moreno. Toda a galera do Cabaré do Brega, né? Que Marques também. Carla Maués. Que linda apresentação. Mas hoje, antes da gente começar por aqui, a gente quer bater os parabéns aí à galera que está no berço hoje, está comemorando o seu aniversário aqui junto com a Carroça da Saudade, né? Tem muita gente aí que está aniversariando hoje. E claro, a gente quer dar os parabéns aí a quem está parabenizando hoje. Maestro, por favor, né? Hoje, quem está no berço é a nossa amiga do Carroça é Festa, a nossa grande amiga, ela que gosta de bater uma foto, que gosta de gravar um áudio, ela mesmo. A requisitada, meu irmão! E hoje é aniversário dela, quem mais? Quem mais? Hein, maestro? Quem mais? Passarinho também. Quem está fazendo aniversário aí, por favor? Quem está comemorando hoje o seu aniversário de casamento? Aniversário! Hoje! Se você que está aí aniversariando, quem é mais ali no camarote? Hein, maestro? Não dá. Hã? Vamos bater os parabéns logo, pra gente tocar pra galera. Requisitada, parabéns pra você. Parabéns, felicidade. Seu aniversário. Está chegando. Dia 13 de abril, sábado, na Via Show. Aniversário do DJ Josias, o espetacular da saudade. Início, 20 horas. E ninguém paga até as 22 horas. Cerveja, 3 por 10 reais até as 22 horas. Ingresso, 10 reais a festa toda. E carteirinhas de todas as aparelhagens liberadas até a meia-noite. Você não é louco de ficar de fora dessa? Não é louco mesmo de ficar de fora dessa? Toca no Caribe, Tom. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Vamos começar com a nossa saudade assim, ó. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, bem agarradinho, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você você voltar. E aí? Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. E aí? Não dá. Ficar sem você não dá. E aí? E aí, Caribe? No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Meu amigo Maicon, da Cyber Produções, já fazendo aqueles vídeos, Pai D'Égua, e claro, aqui na Luxuosa, bateu saudade. É Cyber Produções, meu irmão. Eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Abraço aí, Maiara e o Caio. Caio Fernandes aqui com a gente. Meu amigo Elson, a 10 e o Dito sempre aqui. Ficar sem você. Alô! Uhul! Aí, Caribe Show! Vou caminhando nas ruas pensando em você. Tom Máximo, Tom Máximo. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Você, meu amigo Elson e a Paula. O seu casamento. Um abraço aqui do Tom, pode crer. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. E aí, cabeludo? Eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? Essa é a história daquele amante. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim. Pra quem é DJ Joãozinho? Com hora certa. Olha aí! Olha aí, Lúcio! Depois DJ Joãozinho! Até amanhã! Lá no Ponte Show! E daqui a pouquinho lá no Ponte! Eu queria ser bem mais que amante! Meu amigo Arlindo Cruz! Você! Ele, o Átila! O Velha Guarda! O tempo todo! Lindo, lindo, lindo! Eu queria. Tom Máximo. Quero ter você. Meu amigo Cláudio Frango tá aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom, papai. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Meu amigo Delano, os varejeiros. Sona Mana, né? Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. A carroça da saudade. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. E eu quero. Quero você só pra olha, mim. Olha, Lúcio. Primeiro os DJs, ouviu? Certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Fala pra ela, vai. Eu queria ser bem mais. E as delícias. Que amante. Quero ter você. Eregão, todo. Primeiro os DJs, depois o seu subordinado. Eu queria ser bem mais que amante. DJ Joãozinho. Quero ter você. Olha o Dito, fala pra Vanessa com muito amor. Aqui. Eu queria ser bem mais. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Alô! Que loucura! A gente só vivia abraçado. signo. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, meu amigo Pato, que cama tão grande. Já fechado no aniversário do DJ Josias. Ei, Pato! Ei, Buiú! Cada coisa que eu dizia era sempre que você queria ouvir. Meu amigo Júnior, Nete, o Geraldo e a Vânia de Mosqueiro. E você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Meu amigo Fernando da Segura. Não posso acreditar. E aí, Wanderson? Que a gente já não tá mais na base do só você. O DJ Fábio, meu irmão. Bora, Fábio. Será que aquele nosso grande amor cansou? Meu amigo Charlie dos Fanáticos. A gente já não tá mais na base do só você. Você foi. Será que aquele Dicô, toca mais uma na carroça. DJ Tom! Vida, vida, vida, vai! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, romance louco. Abraço aí o Fábio e a Monique, minha são aqui. Mulher. Abraço! Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansa de nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer, DJ Tom. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Eu tô ouvindo o cabeludo meio brabo, né? Mundo, toda essa noite me cansar de gozo. Meio vermelho. Seus açoites, entregar meu corpo, fazer. Mais tarde vai correr o Chico. Não! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Ai! A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. É uma noite, né, filho? Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite. Meu amigo Adriano de Santarém, um abraço pra você, garoto. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Lembro de você me pondo pra cima. A falta que me faz desse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra amigo Júnior, martelinho de ouro. E sua esposa Priscila aqui na carroça. Aí, Júnior! Eu tava procurando aqui, Júnior. Mais outra noite tão só. Marcelo, fotógrafo! Já já não chega. Mais outra noite tão só. Se você ficou na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Já nem sei me divertir. Ei, quanta saudade. Mais outra noite tão só. Lembro de você. Já nem sei me divertir. Ei, quanta saudade. Mais outra noite tão só. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. E a saudade, hein? Caribe Show. Quanta saudade. Tô máximo. Toca mais uma. Essa música é pra aqueles casais que brigam, que briga, que briga, que briga, que briga. Aí o cara diz assim, ó. A gente tem brigado tanto. Por que não parar de vez com essa bobagem? De viver com cenas de ciúme. E amiga Fabi, isso aqui só na manha. Pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade. E o Dari? Ser preciso nunca pedir perdão. Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Pra mim, porque chorar separados é muito pior. Segura! Eu te proponho, fazemos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer. Te amo, te amo. Rapaz, todo relacionamento tem brigas, né? Mas se não tiver briga, não tem amor. Então fala assim pra ela, fala. A gente tem brigado tanto. Por que não parar de vez com esta bobagem? De viver com cenas de ciúme. Pois a cada briga morre um pouco a paixão. Rapaz, muita onda aqui por causa de um camarada. É não ser preciso nunca pedir perdão. E aí, Franginha? Daqui pra frente é tudo bem? A gente toma juízo e olhar ao redor. Pois é, né? Amigo Rei do Gado, é muito Saramane ali, Charles também, todo mundo curtindo a carroça. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito. Luxuoso Stop com a gente, obrigado pelo carinho. Eu estranhei, o Franjinha não veio falar com a gente hoje, cara. Amor de sonho e desejos. Abraço Luxuoso Stop. Abraço pra você. Dois grandes. E as Najas. Brigas pra esse é mais. Ô Fabi, vai barbudo. Te amo, te amo. O homem da cegonha, o homem da cegonha. Alô, Rica. É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tem Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal. Mas tem o sabor do pé, se não está. Só pra recordar, vai! Quando deito em teus braços, olha o couro com couro. Eu vou tão alto que amor. O Delano agora é couro com couro. Pode alcançar. Ai amor, ai amor. Desejos e de suspiros. Ai amor que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Ai amor, ai amor, ai amor. Luxuosa Carroça da Saudade. É como areia do mar. Ai amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai amor, frágil como um cristal. Até cinco. Forte como um trovão. Sucesso! Fere como um punhal. Se não, domingo tem antigo está. Porto de Marés. Quando deito em teus braços. Segunda-feira tem viajou. Nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor ninguém pode alcançar. Ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos. Meu amigo Alanzinho, isso aqui com a gente, um abraço. Curtindo a carroça, pode crer. Se de suspiros, ai amor que me alegra a alma quando falo de ti. DJ Rodolvo, Bombom e o Eric, toda a equipe sem miséria. Eu não furacão aí do Parque Verde. Só pra recordar. O homem que comanda as naxas de luxo, e são aqui. É impossível continuar assim. Oi. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Tom, tom, então fico louco. Tom, tom, tom, tom, aqui. Máximo. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Meu amigo Alanzinho, o empresário Pupunha, e o William e o Bebezão são aqui. Bora, Alanzinho! Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Oh! Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Sabendo que o Alanzinho disputando aí, andando pro Punha, aí pro Sul, querida, virou pro Punheira. Possível continuar assim. Amigo Arlindo Cruz, você precisa voltar. Esse tem moral aqui na Luxo. A solidão me mata pouco a pouco. E aí, Naira? Então fico louco sem você aqui. Só pra recordar. Recordo o dia que te conheci. E aí, Leca? Penso e o sonho que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Sonhos eu te. E aniversário da Leca. Mas quando acordo não está. Lá no Pui de Show daqui a pouquinho. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te quero. Só pra recordar. Querida, eu falei, só pra recordar. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Dom Máximo. Será que eu vou? Não sei. Dá-lhe, Tom! Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer. Eu tô com raiva, cabeludo. De quem não vi. Tá com o olho vermelho. O meu pensamento é sair de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Minha Nossa Senhora! Meu amigo Júlio! Meu amigo Júlio no martelinho de ouro! Sou um sentimento amassado no seu carro! É só você passar no Júlio martelinho de ouro! Aí, Júlio! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? É doido. Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém, sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou aí seu fã. Eu sou eletricista aí do Tito Pinto. E a Paula Vanessa aí, a primeira dama. Eu sou lá na cabanagem. Menina, eu sou seu fã. Quando toca essa na carroça, só se lembra do Festa Saudade. Na fonte dos seus olhos, no seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Aí, Marcelo Henrique. Meus cabelos tiram o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Vitória Chique. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o sol ou em noite de lua. Te atraio com meus olhos, só essa pecada, Marcelo. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Deixa eu abraçar aí a Taila, me diz. E também o grande Ray, amigo aí do Romário, está aqui comigo, um abraço. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora. Vou chamando aqui um grande abraço à minha amiga Anne. A Vitória Chique, fechado com o nome do Alô. E tá aqui no telão da carroça. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doido. E curtindo, Marcelo Henrique. De jeito e chorando. Alô! Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Deixa eu falar aí também, tá querida, a boutique tá querida. Fechado o Gome do Alô e fechado aqui na luxuosa carroça da saudade. Minha amiga mãe, um abraço pra você, tá querida, te liga. Amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Deixa eu falar aí também da loja Maricotilha. Loja Maricotilha, fechado com o Homem do Alô. É a coisa mais... Minha amiga Dani, um abraço pra você. Fechado aqui, não. Maricotilha, na luxuosa. Pra poder dizer, eu te amo. Eu te amo. Quando o amor invade o coração, a gente sai de série e fica cega de paixão. Multimarcas. E o look é RW Multimarcas. Você encontra RW Multimarcas no coração da Marambaia. Aí, Renan, um abraço pra você, meu irmão. Momentos de felicidade nunca mais vão deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não. O chute certo, hein, meu irmão? Essa sua aposta, que é o chute certo que tá na parada, que comanda. É chute certo! É máximo. Você nunca leva a sério, eu também já não espero. Muita coisa de nós dois. Deixa eu falar aí, deixa eu falar também da WF33. Também fechado na luxuosa. E aqui os DJs, a produção. Todo mundo é WF33. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Acabou? Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Deixa eu falar aí também da Eletrônica Master. Som e acessório. Você encontra na Eletrônica Master. Entre em contato, tá aí no telão da carroça. Começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Lembrar, a saudade fica por trás. Meu amor, meu coração tem guardado. Deixa eu falar também da pizzaria Top Pizza. Aqui, é, meu irmão, uma pizza deliciosa. Sem mal. Só você adquirir aí na pizzaria Top Pizza. Coração, passe o pano aqui na carroça. Não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. ah, sem magoar. E ver cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Parceiro Cícero e a Dona Joana e a galera do Cícero Lanche fechado com o Tom, você fechado aqui na carroça. Bate uma saudade louca se você se vai. Uhul! Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração ainda tem mais. Louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco estou para te possuir. E também falando da caixa preta do Franginha. Oferecimento, Wellington Franginha. Amor. Fechado também aqui na Luxuosa. Eu só do aniversário do Átila Promoções. É, meu irmão. São 30 anos de sucesso. E tá chegando. Fica perto de aniversário do Átila. Amor é bom demais. E esse ano quem vai ser, Átila? Você me atrai. Bate uma saudade louca se você se vai. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Aniversário da requisitada, meu irmão. Situação, seu olhar. Não, eu não vou permitir mais uma decepção. Aí, as armas desse falso homem da pupunha. Já ferir um de nós dois. Não me leve a mal. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. A nossa saudade é no Ponte Show. E claro, você não pode perder de jeito nenhum. Ponte Show tem a luxuosa carroça da saudade pra sacudir o Ponte Show. Antiga Fazenda Show. Assim, não vou permitir. Não, eu não quero. Voz que me deu o amor sem fim, só mentiu sobre o prazer, prazer a dois, sem ter depois rio do sentimento de amar. Não soube me encantar, tão real quanto seu amor. É um adeus que vai me dar. Eu não vou chorar por você e não vou deixar de viver. Já fazendo convite pra galera aqui domingo na Amazônia Legal, antigo Porto de Marais. Tem a carroça da saudade pra sacudir os jurunas. E você não pode perder de jeito nenhum. É domingo, Tigui. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. Tom, tocando só as balas. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo, o que me faz dizer sim. E aí? E aí? Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada, teu sol derrete minha resistência. Aí, Sandrinha! Fez o desejo do amante no corpo do amado. Por ti sofre sempre carência. Aí, Marcelo! Por ti sofro sempre carência. E a galera do Coro com Coro, só na manha do Aranha, meu irmão. Fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo. Amigo Jean e a Sabrina. Um abraço aqui do Tom. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada, teu sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Sofro sempre carências. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti sofro sempre carências. DJ Rodrigo Pompom tá na área. O seu jeito. Aí, Rodrigo! Este sábado, durante o dia, vai acontecer aí a festa de comemoração da formatura da Kathleen, a esposa do Delano. É verdade. Brecha? Ao te ter só uma vez. Mas o Toninho já tá mexendo os pauzinhos. Esse dia, meu amor, dei, me entreguei. Agora o Delano é couro com couro. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe. Aí, bairro Barreto. Ponte Show Antiga Fazenda. Entre eu e você. Vai ser assim, ó. Vai ser assim. Assim, ó. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Sempre o meu prazer, vale tentar. Ele é as delícias. Ah, olha aí, Lúcio. Cintilante, mas belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Como o sol. E a mais bela luz do meu amigo Beto, ele é rica. Aí Beto, tudo certo? Brancas pra celebrar. Oh, por isso vale tentar, amor. E aí, Midian? Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Mais belo é o teu olhar. Só vou ficar, amor, se você me convidar. Amiga Carol, pois sei que ei, Carolzinha, sofrer. Oi. Por isso vale tentar, amor. Meu amigo Favinho do Gol de Mar, já voltando novo. Como Gol de Mar, é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mas belo é o teu olhar. Por isso vale tentar, amor. Aí, DJ Du, solta som. Máximo, Tom Máximo. Welcome to the tunnel. Rafael e a Cleo, apaixonado. And listen to this fact. Segura. Sente dentro do coração a paixão. Pegou de jeito no fundo e foi mais. Fez sacudir o meu mundo. E o cego dos carroceiros sem fronteiras. Tarfissou o som do futuro, invadindo corações. Tarfissou DJs Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Meu filho, o que foi que ele disse pra ti? Ele disse que me amava. Foi! Que nunca me deixaria. Braudo! Eu tão boba acreditava. Mentira! Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tem. Deixa eu abraçar aí o nosso grande amigo Edilson Moreno, o pirangueiro, tá na área. E você na nada marcou. Nos meus sonhos que eu só vejo eclipse ou já vou puxar aqueles bregão, Edilson, te liga. Você não me merecia, tampouco o meu amor. DJ Naldinho Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gamada de amor. DJ Naldinho e Eduardo, meu coração conquistou. Eu gosto de tocar ao vivo. Eclipse ou fenômeno, amigo Elson, estou gamada ao vivo que é bacana. DJ Naldinho e Eduardo, e assim tirar de dentro, sexo. Estou gamada de amor, sexo. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da... DJ Joãozinho, estou angustiado ao vivo, meu irmão, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas eu com meu coração. Vai decolar e vai dançando e vai virando, vai dançando. Chega, chega, chega, chega, chega, chega aí, DJ Tu. Toca mais uma, mais uma. Manda beijo molhado. Se é música boa, esse aqui sabe tocar, meu irmão. E aqui também toca. Agora eu sei porque ele é rei. Aí, imperador! Sempre ligado em você. DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Prêmio terra do Pará. A curtição DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. Beijo molhado. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. DJ Dino, no altar sonoro. DJ Dino, que dia 25 tem inauguração aí do Super Tigrão. Música boa, tecno marcante e aquelas de marcante, as machucantes, tocada pelo meu parceiro DJ Joãozinho e o DJ Bidu. Pois é, esse som aqui você vai ouvir. O Tigrão, dia 25, você não pode ficar de fora. Tamo junto, meu irmão, lá no Palácio. Gerente aí da OX Saúde. Uhul! Lindo, lindo! desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Zidilson de Elson tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim no furacão do som. DJ Zidilson de Elson, seus melhores DJs. Mega Shark, Ananda, Sabrina, a emoção, todo mundo aqui. Aí, Atila! Aí, Atila! Manda essa daí pra ele! Aí, Edilson Moreno, tá na hora da gente fazer um brega pra carroça, viu? Versão 2019, viu, meu irmão? E o meu projeto tá valendo! Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar. Alô! Sou canoeiro, eu sou, meu projeto A Volta dos Bregas mar. Tá valendo! Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Remando eu vou pra ver o meu amigo Charlie, na belíssima companhia aí do nosso rei do gado. Ele está de volta, só na manha. O Amazonas voar. Tá de volta, meu rei. O Amar, subindo o Rio Xingu, Rio Tapajós e o Pacajá. Deixe, por favor, vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Aí, meu Peru! Amor, não me deixe, Peru do cismado. Vem viver o nosso sonho grande de Peru. Amor. Sem você, eu sei que bora, Peru! Jejá Guamazinho! Me ama, só não quer me perdoar. Vai! Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. Aniversário da Rita Visitada. Ela vai comemorar já já no pontinho. Sei que te feri, que fiz você sofrer, mas peço teu perdão se você. E aí, Luciano? Viver. Se teu corpo quente pra me aquecer, eu sei que vou morrer. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.